Thank you. 对，加油的超威。

Posicionamento chamado para o posicionamento 1-2-3-8. Tchau, fazer o ponto de 0650, Senegal 0 no quarto, chame pronto para o degolante, 0650, 06, 069.